que doutrina é costume, pecado pequeno até que não faz mal. Diz que nada é proibido, tudo é permitido, tudo é natural. Gosta de ir ao cinema, teatro e até de dançar carnaval. Diz não sou ultrapassado, sou crente redondo, eu não sou quadrado. Se é crente redondo, fique longe dele, sai de perto dele, deixa ele pra lá. Essa doença pega depois de doente, é difícil curar. Um crente redondo contagia tudo, bota um rebanho inteiro a perder. Se é crente redondo, acredite, não serve pra andar com você. Diz que orar todo dia é papo de velho, coisa de pastor. Não gosta de ir à igreja, saudar os irmãos com a paz do Senhor. Faz tudo o que quer fazer, doutrina de Deus é coisa do passado. Bate no peito e diz, eu sou crente redondo, eu não sou quadrado. Se é crente redondo, fique longe dele, sai de perto dele, deixa ele pra lá. Essa doença pega depois de doente, é difícil curar. Um crente redondo contagia tudo, bota um rebanho inteiro a perder. Se é crente redondo, acredite, não serve pra andar com você. Se é crente redondo, fique longe dele, sai de perto dele, deixa ele pra lá. Essa doença pega depois de doente, é difícil curar. Um crente redondo contagia tudo, bota um rebanho inteiro a perder. Se é crente redondo, acredite, não serve pra andar com você.